Saint Jésus, les attentes de ces jeunes Sainte, Sainte, nos Deus eterno Pai, Sainte, Sainte, Deus-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco, glória ao Pai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem novo em lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje e hoje, tributemos todos nós e nos santos se louvor em alta voz, hoje e hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem louvo em lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo.